adormecí. Soñé que era feliz junto de ti. Eu vi nos olhos teus, linda criança, a cor que simboliza a esperança. Pensei que fosses minha, ó ilusão. Julguei-me pertencer teu coração. Momentos de prazer e felicidade eu tive a sonhar na realidade. Ó sonho de ilusão que se desfaz, aquela de olhos meigos tão tristonhos. Mulher é uma mulher igual às mãos. A pálida morena dos meus sonhos. Adeus, não quero ver-te nunca mais. Os teus olhos me ferem, são punhais. Teu beijo é um veneno que tortura e manda um mortal pra sepultura. Porém, triste consolo de paixão, ninguém conquistará o teu coração. Tu dás o teu amor a quem quiser, e a quem quiser o teu amor, mulher. Teu amor a quem quiser, e a quem quiser o teu amor.